Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, kraut rock, música cósmica, música exótica e muito mais, todas as semanas com os druidas da floresta. E esta semana temos um programa que viaja pelo rock progressivo de inícios dos anos 80. É uma década a que raramente vamos na Floresta Encantada, reservamos a essência do programa para os anos 60 e anos 70, mas por vezes viajamos para outras décadas, já aconteceu no passado, mas hoje estamos então a inícios dos anos 80 com alguns nomes do rock progressivo. Alguns nomes em que torcemos o nariz, outros nem por isso e que vale a pena descobrir ou redescobrir, como é o caso do disco Discipline de King Crimson, saiu em 1981 e marcou o regresso de King Crimson depois de uma paragem de vários anos, já que o último álbum tinha sido o registro Red de 1974. Robert Fripp, o guitarrista e mago de King Crimson, apresentou-se com nova formação. Da formação anterior recupera o baterista Bill Bruford, que já tinha tocado com os Yes, por exemplo, mas recruta para esta nova formação de King Crimson o guitarrista e vocalista Adrian Belew e também o baixista Tony Levin. Em relação a Adrian Belew, dizer que ele chegou a tocar com Frank Zappa, depois com David Bowie e também com os Talking Heads, é a guitarra, uma das guitarras, por exemplo, do álbum Remaining Light, esse clássico por parte de Talking Heads. O baixista Tony Levin, um baixista de estúdio, trabalhou, por exemplo, com Peter Gabriel, e estes dois nomes trazem uma certa essência da New Wave, da música que se fazia na época, para o rock progressivo de King Crimson, um rock que marcou a década de 1970, mas entram então na década de 80 com este álbum fundamental, chama-se Discipline, um disco acessível de King Crimson, com temas mais pop, mas ao mesmo tempo com enorme complexidade melódica. E começamos com uma das suas músicas mais reconhecíveis, a faixa Frame by Frame, mas vamos passar para um tema instrumental deste álbum de King Crimson, chama-se Discipline e pertence ao registro lançado em 1981, Discipline, os King Crimson, por ouvir agora na Floresta Encantada. splendor fades, and we look behind drooping facades. The crusty fronds just fake, the firm base breaks as this doomed world slowly decays. On dragon's jaws, in reach of its claws, destroys the little we could retrieve. We have resigned to our fate, afraid that our time is up now. Though it's not quite too late, if we take to action. Just today's endured, but tomorrow is smoke in the wind. We dance, sing and play, cause we feel the strain of living at the end of our time. We have resigned to our fate, afraid that our time is up now. It's not quite too late if we take to action now. Our legacy makes it bound someday. Cause tomorrow may not ever be. So we dance and sing, try to bear the force of a Floresta Encantada esta semana com canções do rock progressivo de inícios dos anos 80 e começámos com os King Crimson, eles que se reinventaram com o álbum de 1981, Discipline, e com uma nova formação, que durou durante 3 discos, todos eles fundamentais na década de 1980. Antes de uma paragem de King Crimson, a banda só regressaria em 1995. Falo dos discos Discipline, Beat, de 82, e Three of a Perfect Pair, de 1984. Entretanto, colámos os King Crimson com outra banda crucial do rock progressivo. É uma banda alemã, chamam-se Eloy, uma banda formada em 1960. 1968, aliás, em 1969, para sermos mais corretos, e é uma banda que ainda hoje existe, claro, com muitas formações, sendo que o elemento que está presente em todas essas formações é o guitarrista Frank Borneman. Escutámos uma das músicas do álbum de 1982, o registro Time to Turn, e escutámos precisamente a faixa que lhe dá título, Time to Turn, de Eloy. E agora vamos seguir com um tema de Yes, já aqui falámos deles a propósito do baterista de King Crimson, o baterista Bill Bruford, que tocou com os Yes. No entanto, vamos até ao álbum dos Yes que abre a década de 1980, o registro Drama. É um álbum muito contestado pelos fãs dos Yes, porque há aqui duas saídas fulcrais, como é o caso de John Anderson e Rick Wakeman, e convidaram os Yes, os restantes elementos da banda, convidaram para cantar Trevor Horn, ele que, enfim, é um nome muito conhecido da pop dos anos 80, é o criador dos Buggles, que teve um enorme sucesso comercial com a faixa Video Kill the Radio Star, e é um dos nomes fundamentais do som dos anos 80, ele que produziu nomes como os ABC, Grace Jones, Malcolm McLaren, ou Frankie Goes to Hollywood, entre muitos outros. No entanto, ele cantou no álbum Drama de Yes, mas nos concertos que se seguiram, a banda foi muito contestada e Trevor Horn não durou muito tempo nos Yes. No entanto, vale a pena redescobrir uma música deste disco, já com alguns anos de distância, e esses anos são importantes para redescobrirmos estes discos de inícios dos anos 80. Vamos ouvir Machine Messiah, tema que abre este álbum de Yes, e a banda também fez de propósito para soar a Yes, em plenos anos 80. A música chama-se então Machine Messiah, é um tema longo, com 10 minutos de duração, e que vamos recordar agora na Floresta Encantada. O rock progressivo dos Yes, mas aqui a viajarmos até 1980, e não torçam o nariz porque vale a pena redescobrir os Yes com a voz de Trevor Horn. Yeah. machine messiah, the mindless search for a higher controller. Take me to the fire and hold me. Show me the strength of your singular eye. O rock progressivo exuberante de Yes, a passar na Floresta Encantada de hoje com Machine Messiah, é o tema que abre Drama, o disco de 1980 por parte dos Yes, o primeiro álbum dos Yes nesta nova década, depois de terem estado no auge do rock progressivo durante a década de 1970, e aqui com um novo cantor muito contestado, Trevor Horn, dos Buggles, o criador do single Video Killed the Radio Star e produtor de muitos nomes dos anos 80, aliás, considerado mesmo um dos pais do som da década de 1980. Mas continuamos aqui no universo de Yes. John Anderson, o vocalista dos Yes, não estava nos Yes durante esta altura, no entanto, ele estava a colaborar com um teclista que chegou a ser considerado para os Yes, acabou por não tocar com eles. Falo de Vangelis, no entanto, desde esse momento, desde essa audição com os Yes, que nasceu uma amizade entre John Anderson e Vangelis, e os dois acabaram por colaborar em alguns discos. Foram quatro no total entre 1980 e 1991. Vamos viajar até ao segundo disco de 1981, The Friends of Mr. Cairo, e é um álbum que tem, claro, a personalidade da voz de John Anderson, que já vinha dos Yes, e as paisagens muito cinematográficas e cósmicas por parte desse mago dos sintetizadores que é Vangelis. Vamos ouvir a faixa da Friends of Mr. Cairo, Vangelis e John Anderson em 1981 e agora na Floresta Encantada. Johnny's being hurt. He's hurt bad. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I can't believe he talks about. I just can't leave him like this. Listen, let me hear. I can handle it. Oh, Johnny, no. The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. We're gonna be dead. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Smug, we got 3 million in the can. Thank you. got me in it. What about her? Don't worry about me, I'm okay. Very magnanimous, very magnanimous indeed. You mean, won't you make us another one? We can't refuse. Silent golden movies, talkies, technicolor. Long ago, my younger wasteland clearer, clearer than my footprints. Stardom greats I follow closely, closer than the nearest heartbeat. Longer than expected, they were great. Oh love, just to see them acting on the silver screen. Oh my, Clark Gable, Fairbanks, Maureen O'Sullivan. Fantasy would fill my life, and I love fantasy so much. Did you see in the morning light? I really talked, yes I did, to God's early dawning light. I was privileged to be, as I am to this day, to be with you, to be with you, to be with you, to be with you, to be with you. For all of you people to come here this evening, and I know you have been searched, but what you don't realize is that in the back of the Mortis Falcon, I have a crush. A Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado ao rock progressivo de inícios dos anos 80, depois desse mesmo género ter estado no topo das tabelas durante a década de 1970 e de ter contribuído muito para a música popular da época. Mas a nova década, a década de 1980, trouxe muitos desafios a esses nomes do rock mais clássico, como por exemplo os desafios a Vangelis e John Anderson, que conheceram um enorme sucesso comercial com a sua colaboração. Vangelis a solo, então, teve mesmo muito sucesso, especialmente a fazer bandas sonoras para filmes. Fomos até The Friends of Mr. Cairo, um álbum lançado em 1981. É um disco tudo ele também muito cinematográfico. Escutámos o tema que abre o disco, The Friends of Mr. Cairo, e aqui também a homenagem aos filmes e ao cinema dos anos 30 e 40, nesta faixa de John Anderson e Vangelis. Colámos com The Alan Parsons Project, do músico e produtor Alan Parsons, muito conhecido por ter sido o engenheiro de som e também produtor do álbum The Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. Aqui então em 1980, naquele que é o quinto álbum de Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Card, um disco que no lado B tem uma canção muito longa. No entanto, escolhemos para a Floresta Encantada de hoje Maybe a Price to Pay, e sim, estamos em plena década de 1980 e percebe-se muito pela entrega vocal do vocalista Eric Wolfson aqui nesta faixa Maybe a Price to Pay de Alan Parsons. E estamos quase a fechar a Floresta Encantada desta semana, mas ainda falta o momento Zuvi Zeva Zapa de hoje. Zuvi Zeva Zapa. Zuvi Zeva Zapa. É isso mesmo, Zuvi Zeva Zapa, o momento em que passamos sempre uma música de Frank Zappa na Floresta Encantada. E porque estamos nos anos 80, vamos até 1982 e recuperar aquilo que é o maior sucesso comercial de Frank Zappa, e é na verdade um tema em colaboração com a sua filha, na altura de 14 anos, Moon Zappa, uma música que Frank Zappa criou para ser uma sátira à forma de estar da cultura teenager da zona de San Fernando Valley, na Califórnia, em Los Angeles. No entanto, a música, que fala muito desta cultura teen de inícios dos anos 80, acabou por ser um marco e permanece ainda hoje como um momento cultural muito forte e representativo da cultura americana dos anos 80, e uma cultura que invadiu todo o planeta, não só através da música, mas também através de muitos filmes, e todos nós nos recordamos desses filmes que tinham a sua ação na Califórnia, em Los Angeles, e essa cultura teenager do Valley está muito presente no nosso imaginário coletivo. Esta música está no disco de 1982 de Frank Zappa, Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. É um álbum que só teve um single, é este, e foi e é até ainda hoje o single de maior sucesso comercial de Frank Zappa. É um clássico que vale a pena recordar nesta floresta toda ela dedicada a inícios dos anos 80. Valley Girl, Frank Zappa e a sua filha Moon Zappa, a fechar então a Floresta Encantada desta semana. Valley girl. Throws like the gallery. like clothing stores and stuff. I like buy the neatest mini skirts and stuff. It's like so bitchin' because like everybody's like super, super nice. It's like so bitchin'. Like, are you into S&M? I go, oh, right. Could you, like, just picture me in, a, like, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me, hurt me. I'm sure, no way. He was, like, freaking me out. He called me a beastie. That's, like, he's totally blitzed. He goes, like, bag your face, I'm sure. And the lady like goes, oh my god, your toenails are like so grody. It was like really embarrassing. She's like, oh my god, like bag those toenails. I'm like, sure. She goes, I don't know if I can handle this, you know. I was like really embarrassed. That's gonna be really like a total bummer. I'm freaking out, I'm sure. Like those things that like stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them. But like, I don't know, it's gonna be cool, you know. I'll buy some like See My Smile. It'll be like really cool. Except my like teeth are like too small. But no biggie, so awesome. It's like tubular, you know. Well, I'm not like really ugly or anything. It's just like, I don't know. You know me, I'm like into the like the clean stuff, like Pac-Man, and like, I don't know, like my mother like makes me do the dishes. It's like so gross, like all the stuff like sticks to the plate, and it's like somebody else's food, you know. It's like grody to the max, I'm sure. It's like really nauseating, like barf out, gag me with a spoon, gross. I am sure. Totally. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,